coração, leva as marcas da dor. E parece que essas horas não terminam mais. Minha honra já perdi. A coroa me caiu, os meus ossos consumiram e em pele me tornei. Meu nome é André, sou ex-contrabaixista deste conjunto. Estou com os olhos, as pernas e as mãos atrofiadas. Por isso já não posso tocar mais. Eu não sei qual é o plano de Deus na minha vida, mas mesmo assim continuo a louvá-lo, o único dom que me resta, a minha voz. Eu creio em Deus e sei que em tudo Ele sabe o que faz. E firmado nesta esperança, continuarei a glorificá-lo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Mas há uma esperança além do infinito, e ele está mais perto do que o meu próprio grito. E esta esperança me faz lembrar da cruz, e mesmo em muita dor morreu por mim, Jesus.